esse combate que eu vou te falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Lutando UFC. foi meu piru que comeu da xereca. Foi meu piru, foi meu piru.